Os irmãos Ellison e Juninho, com certeza, em primeiro lugar. Ai, danado! Sacode! Live! Vai, bebê! Vai, bebê! Criança, mano, prego sem dançar. Fica a menina que eu quero te ensinar. É só dar um passo pra lá, um passo pra cá. É fácil de aprender. Dançar no brega do Pará. E a equipe quebra firma. Tá aí com a gente. Alô, Edvan, Matheus, o Gás, o Wellington Júnior e o Roy. Toda a galera aí com a gente. Jogos Correios. Jogos Correios. Eles vão estar sábado com a gente. Em Capanema. Na Oasis Clube. E Federal, é na sequência, viu? Sábado que vem em Capanema. Aí pula uma semana. Aí depois já vem o Braço Grande, papai. E a quebra-firma em piso. E a sexta-feira também. Olha ali, ó. Cada integrante com um pacote na mão. Esses caras são loucos, meu irmão. São loucos, meu irmão. Loucos. Top, brother! Estremecendo as emoções. É Pop Live! Das aparelhagens de Belém, vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá, Tupinambá. E todo mundo vai curtir. Paulinho, Paulinho do Golfe. DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar. DJ Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Val do Equatorial. Vai agitando a multidão, DJ Tiago Lobato do som Guanabara. O som do seu coração, DJ Manoel Ribeiro do som ideal. E Paulinho do Golfo, eu queria ver tudo uma segunda-feira do Caribe, mano. Fazendo você balançar. Eu queria ver, mano. E som com DJ Dinho no, DJ Betinho no. Do Rio Negão do Catapu. Chegou o Pop 4 pra você. Mais uma. Para que não foge a luta. Os melhores do Pará. Manda aqui um abraço, Pince da GDK. Qualidade. Eu sou a GDK. Vai tocar, vai tocar. Prepara a bazuca, maninho. O negão do Catapu é irmão mais novo do Zé da Joia. E a nossa GDM. Assinou um contrato até de manhã com o pobre! É o som, Príncipe Negro, vem curtir, vem bailar. E eu te convido pra dançar com o som que faz você viajar na canção. DJ Edilson. Príncipe Negro, que faz o show de som. DJ Edilson e Edielson são as feras do Pará. Som da galera, vem balançar. Vem a dança com a melodia. E o som contagia. Príncipe negro é o som. Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. No instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado, só as lágrimas que teimam me rolar. Eu me entrego em delírios de querer. DJ Ellison tocando até o amanhecer. Se liga, maninho. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Chamar atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. É o prazer de tocar! Não entendi. É o prazer de fazer você feliz. O amor. Prazer de liberar o som original. É DJ Ellison. Eu vivo sofrendo pelo seu amor. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time to get deep. The enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. But watch the sound. Deixa ela na tira, deixa ela na tira, deixa. Oh. Tavares aí, o Léo Tavares, que é? Valeu a pena ficar a te esperar. E me chegou. É aniversário dele hoje. Yeah. Já me buzinaram aqui. Agora eu vou tirar esse som que me faz sonhar. Parabéns, maninho! Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. Agora vai! Super pop, som me faz sonhar. Super pop, som me faz sonhar. E aí, maninho? Mexendo. É uma noite que a gente avisou. Vai tocar tudo porque o pop é nesses, meu irmão. Vai tocando tudo, DJ Ellison. Estremecendo as emoções. É Pop Live. Vai, bora sim. Segura, Ney. Segura 16, toma nada. Meu amigo Jefinho, a Marisa de Fronteira com Bob, Danilo da equipe Sexta-feira, faz o S de sexta-feira. super dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. E olha quem que é o CD do Pop! O Elis e o Juninho, hein? É o magnífico. Esse é o original! Já tá ali o CD. Só R$5, né? Somente R$5 o CD. E esse é o original, aquele que dura. Leva logo os dois ali pra equipe sexta-feira, viu? Já tem, já tem. Leva logo uns ali, os mafiosos também, que eles querem CD do Pop, pra curtir no Igarapé depois. Gentileza, providencia também o CD cortesia aqui pro meu amigo 16 toneladas, por favor. Aqui do lado! Ele merece muito mais do que isso, né, Jefferson? Ele e o Ney da Pedreira. E segunda-feira no Caribinho! De setembro, aniversário do Pum Mix, Super Pop MC Lan, maior funkeiro da qualidade em Sampa. Vai ser muita loucura em Belém nesse dia, viu, meu irmão? Dia 6 de setembro! Os irmãos Ellison e Johnny. Irmãos Ellison e Johnny, é talento puro ao seu dispor. É a pressão! Agora, agarradinho, na manha, vai! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Aquele clima! Pra quem tá solteiro aí, né? A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. E nós dois amanhecendo. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Me fez esculpir a imagem do prazer. Vem, meu pop! Super Pop. Eu canto pra você, Alisson. Tudo aconteceu, foi só um sonho, acordei. Hoje sou só um, com os meus sonhos de amor. Me dei de sonho com você. Chuva! Sexta-feira dá valor! Dá valor! Daqui a pouco eu vou de novo com vocês aí, ó! Tira essa foto aqui, ó! Equipe GDM! Alô, cabeludo! No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Olha, Leandrinho, nossa equipe quebra firma. Já tá confirmada segunda-feira agora. No lá no Caribe, tô louca pra o Chino Super Pop. E na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro. Se é bom com o pop, com a quebra firme é muito melhor. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho. Alisson, grande parceiro Rafael, Rafael da Trica, de Bragança e toda a galera do Alto do Paraíso, meu irmão. Tamo junto. Eu quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, louca pra dançar. Quando penso em você, eu sou. Bate forte o coração. Agora, Bezerra. Saudade dos teus beijos, das nossas loucuras de amor. Nunca me senti assim. Ao teu lado eu sou feliz. Dário! Sinto falta de o negão da equipe de manutenção do Bob! Deus, meu amor. DJ Ellison, o showman. Vou te encontrar. Te encontrar. Ellison. Você não soube. Jota, chegou? Você só quis brincar de amor. O meu erro foi acreditar. Você prometeu que iria me amar. Mais uma vez eu me perdi no teu olhar. Live. Abri os olhos e acordei pra vida. Meu patrão Buiú aqui. Rapaz, daquele jeito. Meu coração está renovado. E ele disse: Juninho, vamos nessa até de manhã, meu irmão. Mulher tão linda, com jeito de mim. Meu amigo Will, Marcelo, também o Beco, o Wanderson de Caponena. Fiquei gramado, alucinado com... É o pop no aniversário da Vila dos Cunha. Linda menina, te quero aqui. Amor, paixão, tesão, quero você. Menina tão linda, cheirosa e... Mortadela dos corpos do meu jardim. Eu não vou nem falar nada. Sentir teus beijos e te entregar. Acho que vai assumir isso agora hoje mesmo. É doido. Eu já chorei muito por você, meu bem. Não quero me entregar a mais ninguém. Nunca pensei que fosse te perder. A sua insensatez foi que nos separou. E eles estão aqui, embaixo das asas do Águia. E as asas do Águia se mexem pra eles. Minha equipe quebra firma, firma, firma. Descendo bem devagarinho. Mas ainda sinto proteger. Os nossos momentos permanecem vivos. Eu já tentei mudar, foi tudo em vão. Você é dona do meu corpo. Com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Como tenho vontade. É, Alisson da Mania, pai. Como eu queria estar junto de ti. Arrochando, arrochando. Me dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Júnior e Neto é sucesso. Boa, meu irmão. Olha, nosso amigo Marcelo de Caponema tá aqui com a gente, Beth também. Um abraço pra vocês com muito carinho. A galera que vem rompendo todas as fronteiras, muito obrigado. Família Mil Grau também tá aqui com a gente. Da Vila de Fátima, Lobeco, Pena, DJ Darlan, o Tino, Tatuzinho, Dali, DJ Alisson. Beijo ardente como o sol. Meu abraço quente é meu lençol. Não passa sem você. Custe o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter. Também sinto amor como você. Galera, tá falando rocha, maninho. É bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, tudo é igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar, ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor da gente. Mas com você é especial, nossa virou carnaval. Ei! Com você nota 10, tudo é igual. É pop, é! Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Baqueira do Rancho. É que todo mundo vai dançando agarradinho. Se colar, meu parceiro. Aí o bagulho fica doido, né? Vai! Arrochando, arrochando, arrochando. Aí, ó. Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço. Você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita. A gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos que o orgulho que era tanto hoje é tão menos. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas não adiantou. DJ Elci, rapaz, amor, também tá aqui com a gente, um abraço pra você. DJ Patrício também, valeu pela presença, DJ. Valeu pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri em dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. É show, velho, é gostosinho. É unha pintada. Bora, gente! Galera do Portal do Arrocha, aquele abraço do gostosinho, unha pintada. Mexe, vai lá! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Uhul! Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Atenção, Gaçu e Edmilson, chega mais aqui do lado do Águia de Fogo. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi e aí, Ney? Porque eu não sei disso. Aquela base já, né, maninho? Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Meu patrão federal! Inclusive vai realizar esse evento dia 8 junto com o Belo Armindo, Tio Belo Tradicional. 61 anos Horizonte Esporte Clube, lá no Braço Grande, Vila Fátima. Fui a seta da tua égua do festão de volta, meu irmão. Do jeito que tem que ser, né, federal? Eu não sei dizer não. Ninguém havia sido. Assim, e olha, disse Juninho, pra mim, isso pra mim é uma honra. Tá trazendo de volta essa tradição, viu? E ele vai até de manhã com a gente e não vai sozinho. Ele, o cabeludo e o meu patrão Paulinho do Golfe. Ele sabe que o Paulinho é considerado. Do gol! Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Cadê o garçom Bargantino? Pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso. O nosso amigão Will também está aqui com a gente. Ele, o WJ, galera que veio de Capanema com o seu pop aqui, obrigado pelo carinho. E por falar em Capanema, te encontrar. Sábado estaremos lá, né, Juninho? Fazendo uma grande festa. Sábado, dia 25, no Oasis. Amanhã, hein? É a nossa equipe fiel, fidelidade acima de tudo, hein, maninho? Esse é o Neguinho Considerado. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas vezes. NULG, Juninho, tira esse som. Não pude evitar. Equipe do Pop! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Tem nada, meu irmão, bora dessa, pô. Passe atrás. Ninguém é de ninguém. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu corpo. Equipe quebra firma bem aqui do ladinho. Eu que nego Nandinho pudesse mandar um alô bem juntinho deles. Pro trio! Tipo Hélice, o Juninho, o Nandinho. Se bobar tem meu Jesus. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. DJ Alisson! Voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Alô, Mel! Eu fiz. Nem da pedreira! Nem do pop! Palavras que toquem seu coração. Procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Uhul! Pop Live! Peço pra voltar pelo nosso amor. Junto com uma galera super bacana, pedindo para eu esquecer, tomando muita gelada, que será de whisky, agora, tudo que tiver direito. E eles vão estar em Capanema com a gente. O teu sábado ainda está. Quem é, Nandinho? É a nossa equipe quebra firma, viu, Juninho? Nossa amiga Edvaldo tá aqui com a gente, o Matheus do Gás, o Wellington Júnior também com a gente, o Roy, galera de Capanema, de Augusto Corrêa, vai estar com a gente sábado, firme e forte no Pop Live! Agora, nossa canção tocando, sei que você vai lembrar os momentos que estávamos. Para eu esquecer que será de mim agora, se ainda amo só você. gente. A geração novinha avisa aqui. O estoque de Itaipava já esgotou nos bares aí. Estoque de 1000 pacotes de Itaipava já esgotou nos bares. Mas tem aí a Redondini Skol pra galera. Tem a Skol pra galera. Mas a galera da sexta-feira tem ali Itaipava. E quem quiser, tem Skol geladinha no pacote. Tem? Claro que tem! Já quero uma! Bora, Alisson! Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. DJ Alisson e Juninho. Fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas. Escol no pacote! É no bar da festa! Alô, minha equipe quebra firma! Vou esperar vocês sábado, hein? Já conseguiu entrar. Alô, Capanema! Fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisar. Aí, Vinícius! Agradece a minha equipe, pede pano aí! Se nós merecemos essa. Minha equipe, pede pano, eu quero dizer! Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo, e não aceito te perder. Não deixarei. DJ Alisson. Alisson. Alisson, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. Passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente clama o meu coração. E pra recomeçar preciso ser feliz. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. E aí? Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Vamos, Alisson, Alisson! Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Eu, hein? Quero ir de volta ao começo. De volta ao começo. Volta. O amor não tem preço. Felicidade! Felicidade urgente. Urgente! Ama o meu coração. DJ Alisson! E pra recomeçar. Já são 5 da manhã, maninho! Que você vai fazer agora, brother? E ainda dizem que o pop não toca tudo. É tudo sim. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Bora, Juninho, tá todo mundo dançando. E a gente gosta de tocar assim, Maninho. Meu parceiro Naldo, ele, o Túlio e o Ronilson. Momentos. Há momentos do tempo em que paro e penso. Meu amigo Everton da Sky. Alô, Everton. Alô, Everton. O Diego do Chute Certo. Que o amor é apenas mais um sentimento. Aí, Paulo do Golfe, depois você vem aqui no Águia comigo, por favor, mano. Todo jogo a vida. Muito pop na nossa cabeça. Os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. A gente tiver como 16 ou nada e com o Ney, não falta nada, meu irmão. Alô, Buiú! É muita gelada, papai. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. É muita onda. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Bora mexer. Dali, DJ Ellison! Equipe sexta-feira! É muito pop! E lá no fundão, minha equipe GDM também, valeu! Galera, agora é no pacote da escola, hein? É a redonda! Meu pequenino amor. Opa! Que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. Meu pequenino amor. Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem. Mata meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando, a vida inteira estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Oi, Bichazinho! Um abraço, família Mil Grau! A de Vila Fátima! Eles estão esperando o dia 8, hein? Dia 8 de setembro! É o festão do Braço Grande. Meu amigo Deco da Pena, DJ Darlan, Dieno, Tatuzinho Digital e o Alcinho Patrício. Meu filho, amigo. Saudade. Que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. E Paulo! Alô, Paulo, cadê o Federal, meu irmão? Sinto falta do teu beijo. Alô, Federal! Sai do mato, meu irmão! Desejo, desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos. Galera, foi, não foi? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos deixar amanhecer que o Elison vai noidar um pouquinho mais! Bora sacudindo! Bora sacudindo! DJ Elison, o DJ, DJ Top Marketing do Brasil. Brasil. Providenciar aqui um Red Bull pra ele com a máxima brevidade. Ficarei a vida inteira, outra vida inteira te esperar. Oh, meu amor. Oi. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Olha o banhão catapulto. Siga. Subia. Só pra deixar. O irmão do Neguinho nos fogos. Alô, Vinícius, aqueles agradecimentos aí para nossas equipes, maninho. É o dia todo ouvindo lá em cima o CD e age o cara mandar alô, meu irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que é DJ. Elas diz que é o melhor DJ. Quantas chamas se mueren por ele. Com seu ritmo sente na piel. O cara é do Corinthians ou o cara é do Flamengo? Por ele. Com seu ritmo sente na piel. Super Pop! DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. Pé de pano para bailar. Pé de pano para gozar. É. É. Equipe Pé de Pano! Rapaz, o Negão até mudou de posição. Foi pro lado do xerife agora. Vai, xerife! Um, dois, três, vai! Jefferson só fez o H. Hold on to your partner. this time for Halloween. É você que comanda, papai. Aqui eu não tô ouvindo. So turn up the bass so we could wind up our waist. Turn up the bass so we could mash down the place. Hold on, hold on. Mm-hmm, yeah, mm-hmm, yeah. Hold on, hold on. Um abraço, meu amigo Mortadela do Pop! Ele se empolga, né? Olha o patinho. Que gol dele. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that. Quando perguntarem lá, water, I will show. Diz assim no ouvido: o pop veio e tocou, foi a tua. Guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right. And I don't want. Esse é o sonho. People tell me, yes, they. Say Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to. Para DJ Alisson. Isso não é de hoje. É desde 1987. Há muito tempo que eu queria ter. Que não dura. Já passou em minha vida. Tudo é amor. Não esperava que um dia viesse ser feliz assim. E nem sonhava que um dia você viesse me querer assim. Pois não havia chance alguma. Acho que vai ver agora isso. E aqui me sexta-feira. Eles disseram: nós vamos amanhecer contigo, Alice e Juninho. Obrigado, maninho. Obrigado, patroa. Também que tá com ele aí. Isso é mulher que não larga o homem de jeito nenhum, viu? Eu aceito, eu aceito. E o xerife aí no House Mix, Alex. Parece que eu tô vendo Elias Carvalho, mano. Minha vida é muito parecido. Todo tormento já passou. E minha vida, tudo é amor. Bora, bora, admite, admite, admite. Não admito que me fale assim. Opa! Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do teu amor, primeiro curandeiro. aos alunos dele da mulher que corriam sobre seu nariz. Vai, vai! Respeito pelo menos dinheiro. Ele comenta fulgurando que é espada de fogo. Asteroide pequeno que todos chamam de terráqueo. Asteroide pequeno que todos chamam de terráqueo. E que vitória da gente olhar. Vai, vai, vai. Quando o ego pega em sua mão, Daiane, Isabel e Vanessa. Cala de boca, companheiro, vai embora que maquiança. De outro jeito não se dissimularia a sua criação. O silêncio que habitou-se no meio. Ele acomenta procurando que é espaço de fogo. Alô, Frank! Uma terraja pequena, todos chamam de terráqueo. Toma, toma! Uma terraja pequena, que todos chamam de terráqueo. Vamos lá! Eu sei que não. E a nossa história? Nossa história. E amor, eu sei. Para, DJ Alisson! Não acabou. Eu sei que sem querer magoei você. Dali, Alisson! DJ Alisson. Por não escutar o meu coração. E não pude imaginar que pudesse amar. E eu cantando assim. Fiquei com medo de fugir. Direto do túnel do tempo. Te amo de verdade. Minha cara verdade. Estúdio Mix. Amor, oh. Eu não consigo viver mais sozinho. Amor, preciso de você. Suiga. Seu amor e de um pouco de carinho. Amor, tô querendo te ver. Preciso de sambar, preciso de sambar. Sambazinho com arte popular. Preciso de sambar, preciso de sambar. Ai, ai, ai, ai, ai. Lá na ladeira, sambazinho com arte popular. Na ladeira. Obrigado pela gelada, minha equipe, sexta-feira. Tira com seu link desse pai na ladeira. É diferente o balançar. Eu não consigo viver mais sozinho, amor. Rapaz, é só no pacote agora da redondinha. É school! Se tiver gelada, se tiver gelada eu quero. Se tiver gelada eu quero. Alisson. Ei, maminho. Opa! O que você vai fazer agora? Nada mais ou menos do que isso. Só pra relembrar. Não gosta dele, canta. É, filha. Your hands, alright. 'Cause there's a message in the music, so everybody dance, alright. Let's have a good time. We're gonna have a good time. Let's have a good time. You're gonna have a really good time. Let's have a good time. Good time tonight. Let's have a good time. Everybody, everybody. Let's have a good time. Meu parceiro Baleia do Pop. Alô, Baleia de Augusto Correia. And if you feel it in your heart. Tá aqui, curtindo o Pop. And let your feelings out. Come on, everybody. You and me, we're gonna have a good time. We're gonna party hard all night, baby. You and me, we're gonna have a good time. É, bicho. O DJ tem que ser completo, né, meu irmão? DJ Ellison. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Flashback. It's... Baby, why? Yeah! Give me a hole if you got your funky bus fare. There's a double dutch bus coming down the street. Bora, Paulo do Golfe! Eu não abro mão de você não sair de manhã daqui, viu, meu irmão? Se acabou essa Ipaiba, pede a escola redonda que não tem papo, meu irmão. Sabe com a gente é assim. E aqui no sexta-feira, pegando tudo aqui no Pode, pode crer. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I'm in you up, I know I'm late. I gotta do something, I know I hate. I'm gonna walk to work, 50 bucks all day. E o porta-tela dos copos vai perder o emprego essa semana. Say I got bad feet, my coins hurt. It's topping off, I think the work. Let me tell you what I see when I'm dealing with a fucking sidewalk. Let me show you how I walk when I gotta do my fucking walk. Let me tell you what I say when I'm dealing with a fucking sidewalk. I say, shh, sugar. Hey, DJ Alisson! Is that Jesus? Yes, or is that the missile? Is that the wizard? Is that the kids out and kids that fizz ass fizz off? Pop Live. Wheels are news up, Bill, baby. Wheels are news up, Bill, baby. And the double dessert. Chama. Chama, Alisson! Chama, Verete! Libera energia! Bora dançar! Minha equipe, sexta-feira! Obrigado! Pode esquecer da patroa, papai. É a patroa que manda tudo. Hoje, morta! Vai rasgar o contrato, irmão! Aonde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão. Alô, meu maninho Dário! Alô, Belém do Pará! Alô, meu maninho Dário! Da nossa equipe de manutenção da família Bob! Ele abraça o Dário! Eu vim do Marajó. Eu vim do Marajó. Pega santo. Esse vai pegar santo daqui pra mais tarde. Bora fazer assim, ó. Estamos na região Maragantina. tava na região do Salgado. Não pode faltar. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de regação. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de regação. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com a seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com a seca no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Eu, garçom Bragantino, quando começa a chover lá no seu... cara que me deu o prazer de me apresentar, o Paulo do Golfe. O sertanejo de... ele, a família Corinthians, lá do bar de Capanema, o Magrão e a primeiríssima dama Andréia. Vai lá em Capanema, sábado dia 25, lá no Oasis, viu, Bragantino? Giro, giro! Super Pop! A vida do lavrador é um trabalho pesado. Meu parceiro Marcelo Pop! Lá de Bragança! E redenção. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, pra noite de redenção. Mulher bonita! Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com a seca no meu Ceará. Bora DJ Alisson! Oi! Foi por amor, DJ Alisson! Peguei meu coração, foi por amor. Eu me perdi nessa paixão. Alô, Bezerra! Foi por amor. Ó, o pulinho aqui comigo, mano. Foi por amor. É muita mulher cantando apaixonada, Ellison! Foi por amor. Eu entreguei meu coração. Foi por amor. Eu me perdi nessa paixão. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. Foi por amor. Queria saber onde tá o Nandinho. Eu queria solicitar que ele fosse ali pra minha equipe sexta-feira. Os que não chegam, será que se esquecerão de mim? E no meio, até a plenitude dos meus desejos. Alô, Javi. Vivem sem você. Em cada canto as marcas dos teus beijos. Nossos desejos, nosso mundo de paixão. Então eu vi, amor, que não sou nada. Não é isso, não. Longe de você, meu xodó. Tô sofrendo sem você. Meu xodó. Quem me vê sente a perdão. A gente já tá aqui na mesa deles, cumprimentando, agradecendo com muito carinho essa galera maravilhosa que tá desde cedo com a gente. Isso é pai dela. Tá desde cedo, eles só vão quando terminar, meu irmão. Tem até um goiano aqui, bicho. Tá doido? E olha, mais lá atrás. Dá pra corrigir, mais lá atrás, viu, Doginho? A nossa GDM, rapidinho. Aí logo dá um pulo. E a gente manda mais uma. E ninguém para de dançar. DJ Ellison, o DJ premiado. Vejo a gaivota pelo céu, o sol sumindo sob meu véu, de uma nuvem branca no azul. Todo universo escurecendo, a noite então nascendo, belo cenário para o amor. A lua começa a surgir, uma estrela a refletir, e eu sozinha aqui estou. Senhorzinho, deixe tudo pra depois. Vem comigo para o amor. Esse é pop, brother. Vem, não há sentido eu sem você. Orgulho, briga, deixe ser. Pra que se o que eu procuro acho em você. Bora, Alisson! Na mão, seu belo charme me faz cantar. Um rosto, um grande lutador que trabalha com calor, com toda a um abraço, meu amigo Mortadela! Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Vista da paixão e valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está. Forró vaquejada, qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Oi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na vista da paixão e valeu. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na vista da paixão. E balão do golfe, teu amor, balão do golfe, teu calor, balão do golfe, teu você, balão do golfe, meu vaqueiro, teu amor, valeu, boi, teu calor, valeu, boi, teu você, valeu, boi. Live.